tirei todos de uma vez só. Não fica rastro de nenhum rascunho no papel. E você vai pro céu. Depois